Salve. Compreendo. Final dessa caminhada aí vai ser justa, né? Frio da madrugada, canela neblina. Inverno que é friaca, tá osso, tá zeca. Pelas ruas de RP, acende o look strike e dá um gole no long neck da Heineken, só pra esquentar. Black Label cai bem. Vida longa, as minhas notas de 100. Nicola só e o mal olhado sai dessa. Meu leco as tirruelas, bad black zeguela. O bang é louco, meus gêneros na feta. De chavo no pão, fogo na seta. Viaja na brisa, momentos assim são poucos. É muita responsa, 24 por 48. A disciplina não há como conter. Sem meia verdade pra não azedar o proceder. É, segura o refrão, nego. Aqui é 016 inteiro e eu tô firmão. O bang é louco, é nós que tá no jogo. Cola com nós aqui, o crime é nervoso. O bang é louco, é nós que tá no jogo. Cola com nós aqui, o crime é nervoso. O bang é louco, é nós que tá no jogo. Cola com nós aqui, o crime é nervoso. O bang é louco, é nós que tá no jogo. Cola com nós aqui, o crime é nervoso. Outros manos se foram para nunca mais voltar. É, maldita ambição, maldita lei do cão. Mas seguirão nesse caminho quando chegaram lá. Eu não sei, reza a Deus, peço proteção. Os manos se foram para nunca mais voltar. Maldita ambição, maldita lei do cão. Mas seguirão esse caminho quando chegaram lá. Eu não sei, reza a Deus, peço proteção. Nosso caminho se tornou um labirinto. Quadriculado com a ignorância do perigo. Pra onde diz que não há saída garantida. Arriscar e subestimar as leis da vida. Quando se fatal é necessário precaução. Todo cuidado é pouco, atenção e precisão. Alvo do ódio, qualquer um está sujeito. Poder do crime indestrutível que preserva o medo. O crime é um dicionário antirracional. Como princípio, a maldade paga pau do mal. Malandrão demais, vai pro saco se desperta. Estar atento, duvidando, tendo receio. Ontem mesmo aquele mano estava feliz. Matou um cara para entrar no tráfico de drogas. Ser respeitado, odiado, ele sempre quis. Porém quem mata morre e o destecho é foda ré. Retrato intolerante, madrugada sem lei. Crocodilagem, cabreiragem, assim que me toquei. Ritual de represária amaldiçoado. É inferno até que provem ao contrário diz. Prontidão, cinco a pompa me valorizando. Minha imagem, minha cara, se eu me garanto. Não criei regra nenhuma, é a natureza. Tenho atitude como minha principal defesa. Versículo primeiro, tráfico de ideias. O mano mais esperto é aquele que vive mais. Versículo segundo, tráfico de ideias. Para morrer, mas está vivo, não subestime jamais. Quantos manos se foram para nunca mais voltar. É, maldita agressão, maldita lei do drão. Mas seguirão esse caminho quando chegaram lá. Eu não sei, reza a Deus, peço proteção. Os manos se foram para nunca mais voltar. É, maldita ambição, maldita lei do cão. Mas seguirão esse caminho quando chegaram lá. Eu não sei, reza a Deus, peço proteção. Suspendemos alguém. Ou sob mando das drogas. Suspendemos alguém. Para uma pá de treta foda. Suspendemos alguém. O sistema do crime. Aqui se faz, aqui se paga, jamais subestime. Todos perdemos alguém. Por submundo das drogas. Suspendemos alguém. Para uma pá de treta foda. Suspendemos alguém. O sistema do crime. Aqui se faz, aqui se paga, jamais subestime. Yo.